tocam agora as melhores músicas em inglês. Teu, já te explico as razões e senões deste lugar. queres parar sem saber como. Seja bem-vindo ao jardim, eu serei o teu mordomo. Sou o gajo de chapéu azul, bebê como tu. No meio da confusão que luta pelo teu olhar nu. Não nos leves a mal, mas deixaste-nos perplexos. Tens 20 minutos de vida, fazes estragos complexos. Com essa língua de fora e os olhinhos bem rasgados, vais dar dor de cabeça até aos mais preparados. O teu pai que está histérico, vestido como um doutor, esse a quem agora tiraste toda. E qualquer dor há de estressar contigo, vezes em conta. Acredita, o amor é um gajo estranho, às vezes até irrita, por isso vai-te habituando a ter muita paciência. Somos todos complicados, é preciso ter experiência para atinar neste planeta a quem chamaram terra. Sem darmos bem por isso, vem aí mais uma guerra. Vivemos na Tuga, um país que até é bem tranquilo. Se me desse a escolher, não dava. Um vacilo não é perfeito, nem nada que se pareça. Ainda depende de nós para que muito aconteça. Acaba por ser porreiro porque te dá motivação. Não temos nada garantido na palma da nossa mão. Há mesmo sítios onde a esperança quase já não existe. O que vale é que há sempre alguém que resiste e insiste em fazer a diferença para melhor. Dá tudo por tudo, com muito sangue, suor. Com tanta pressa que tiveste para cá chegar, só posso acreditar que tenhas muito para nos dar. Pareces-me rebelde, e é mesmo isso que se quer. És Joaninha de nome, mas já vejo uma mulher. Venha ao que vier, o amor é incondicional. Podes contar comigo quando tudo parecer mal. É natural, quer dizer, que não andas a dormir. E não há nada pior nesta vida do que não sentir. Queria dizer tanta coisa, mas ainda nem me vês. O tempo há de trazer todos os teus porquês. Há bocado fiz umas contas, senti-me mal. Quando tiveres 18 anos, eu vou ter 40 e tal. Tenho medo de não perceber o teu mundo nessa altura, mas acredito ao feeling que sinto. Não é só de boca dura, por muito cota e datado que te possa parecer. Fui e sou mais genado do que gostava de ser, por isso está à vontade. Manda vir que eu aguento, no mínimo posso estar, se calhar, um pouco lento. Para a Nina Joana, para o Alex, para o outro Alex, para o Tiago, para todas as sementes. As the wind, hopefully learning while Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio.

with a nice smile, and right before his eyes sees a pretty young thing looking real fly. He wants to make the score, so he takes her hand and leads her to the dance floor. He's giving her line after line. She tells him that he looks real fine, 'cause he's the man, perfect timing, just like when he's kung fu fighting. Come on. That's what I'm saying, while the retro disco track's playing. Gonna make you shout, make you beg for more, to get your body on the dance floor. So boys and girls, you know what to do. Throw those hands up and do the kung fu. Come on.